Quando olho pra cruz, vejo amor sem fim. O Cordeiro inocente morreu por mim. Cada gota de sangue falou de perdão. Minha culpa lavada, livre coração. Não há outro lugar onde eu queira estar do que aos teus pés, Jesus, pra te adorar. Nada além da cruz me dá salvação. Não há outro nome, só tu és a redenção. Tudo que eu sou te entrego, ó Senhor. Por teu sangue eu vivo, por teu sangue eu sou. O véu se rasgou, posso te encontrar. Nada além da cruz me faz ressuscitar. Amor tão profundo, graça sem igual. Do trono desceu pra me dar vida eterna. Eu nunca vou esquecer, jamais vou trocar. A cruz é meu tesouro, meu tudo, meu altar. Nada além da cruz, nada além do teu amor. Só na cruz eu encontro quem realmente sou. Nada além do teu amor, só na cruz eu encontro quem realmente.